música aí lá. Bora! Nunca mais eu volto pro seu mundo. Dessa vez prometo de pé junto. É da boca pra fora que eu te esqueci. Já jurei pela mãe e pelo vô. Não cumpri mais coisa do amor. Tô de boa, vai e volta, acabou. Tá tudo dando super certo. Por favor, tira essa boca daqui de perto. Tira essa boca de perto. E qual a chance de eu voltar pra você? Eu vou dizer a chance de um dia te querer de novo. Qual a chance da gente dividir o sobrenome? De 0 a 10 é 11. Qual a chance de eu voltar pra você? Eu vou dizer a chance de um dia eu te querer de novo. Qual a chance da gente dividir o sobrenome? De 0 a 10 é 11. Simbora, minha galera do Alfredo Montes, Socorro 7, Marcos Freire 123, São Corrado, Bugil. Tamo junto, toca nós aí, viu? Nunca mais eu volto pro seu mundo. Dessa vez prometo de pé junto. É da boca pra fora que eu te esqueci. Já jurei pela mãe e pelo vô. Não cumpri mais coisa do amor. Tô de boa, vai e volta, acabou. Tá tudo dando super certo. Por favor, tira essa boca daqui de perto. Tira essa boca de perto. Qual a chance de eu voltar pra você? Eu vou dizer a chance de um dia eu te querer de novo. Qual a chance da gente dividir o sobrenome? De 0 a 10 é 11. Qual a chance de eu voltar pra você? Eu vou dizer a chance de um dia eu te querer de novo. Qual a chance da gente dividir o sobrenome? De 0 a 10 é 11.